estamos começando aqui mais um LocomoCast, podcast mais viajado por Oceano. E hoje nós estamos aqui para falar sobre músicas que dão ruim, né? Aquelas músicas que você tá no momento errado, na hora errada, e a música toca e não dá legal não, em vários sentidos, né? A gente vai debater isso no decorrer do programa de hoje. Bom, eu sou o Rafael Tanicho, estamos aqui com o Pedro Tanicho. Eye of the Tiger é uma bosta. Estamos aqui com o Alvin. Eye of the Tiger é boa só pra limpar a casa e não pra sair na mão com os outros. E estamos aqui com o Suede. Olá, seres providos de carbonia maníaco. Estamos aqui com o Outcast. E aí, mano? Hoje a banca tá cheia, só faltou o João, porque infelizmente ele não tem mais um microfone. Deem dinheiro no PicPay pra gente. Exatamente, vamos lembrar que um dos microfones que estão aqui hoje nós conseguimos comprar com o dinheiro do PicPay. Desculpa, né, a engasgada que de repente fez um barulho escrotaço aqui, né, carros de som, enfim. Logo logo esses problemas acabarão. Mas enfim, vamos para o cast e é nóis. Quem quer começar? E aproveita, você tá falando de hoje, Suede. Suede, qual foi a primeira música que você escolheu? Por que você escolheu? Sei, sempre joga bomba pra mim, mas enfim. Eu escolhi essa música aqui... Eu queria que você falasse mais perto do microfone. Certo. Você falou que quando falasse baixo, você ia falar perto do microfone. Ah, eu tô falando baixo, desculpa. A situação que aconteceu ruim com essa música foi muito estranha. Faz pouquíssimo tempo, coisa de uma semana e meia atrás, no máximo. Que eu tava indo dormir, eu coloquei uma playlist pra tocar do Spotify, né? Uma playlist, assim, aleatória das coisas que ele me indica que eu já ouço, né? Que ele faz. E beleza, eu comecei naquele sono brando, aquele sono meio acordado, meio dormindo. E eu comecei a ter um puta de um pesadelo dentro, assim, tipo, não da letra dessa música, mas sim da harmonia. E tava, eu no sonho, nesse pesadelo, eu tava ouvindo essa música que tava tocando. Aí eu acordei, assim, tipo, fui ver que música que ela é, um pesadelo zoado, assim. Então nesse caso é uma música bad vibe, né? Que é uma dá música ruim, bad vibe, cara. Que dá ruim na hora da naninha. Exato, pra mim, caraca, deu muito ruim na hora da naninha. Aí. O nome dessa música é The Simple Joys of Maidenhood. É do Super Eternus and The Assembly of Shadows. Depois você me manda essa porra. Certo, desculpa pelo que vocês vão ouvir, viu, gente? Eu ouço umas coisas estranhas. Tá, mas é só isso que você quer falar sobre ela? Cara, gosto muito de Super. Não na parte técnica, na parte da bad que te deu. Da bad, porque assim, esse sonho envolvia a Serena, cara. Era um sonho pós-apocalíptico, de morte. E assim, tipo, eu tava numa encruzilhada, um monte de corpo assim. Eu só lembro que no final, tipo, tava com a cabeça serena numa lança, assim, cravada e olhando pro nada. Caralho, mano! Você tá assistindo Game of Thrones ou alguma coisa do tipo? Não, e assim eu fiquei muito mal. Do Wolverine, do Logan. O Logan não assistiu. E eu fiquei muito mal, porque assim, tipo... Você tá esquisito esses dias, eu tô falando isso. Numa hora, assim, tipo, a gente tava andando, eu e ela de mão dada, assim, tipo, entre esse cenário pós-apocalíptico, do nada eu tava olhando pra essa encruzilhada. Aqueles cortes que... É, mano, e eu assim, tipo... Você olha pro lado, ela não tá mais segurando sua mão. Cara... Eu acordei numa bad fudida, eu fiquei mal, mano. Eu sentei na cama assim, eu falei, mano, e eu não sou de sonhar, eu tô sonhando muito ultimamente, eu tive esse pesadelo agora, e tava tocando essa música assim, e eu tava ouvindo essa música no sonho, cara. E essa música, ela... Não tem nada a ver, nada a ver, completamente nada a ver. Mas foi o seu gatilho pra essa merda. É a mesma coisa que, tipo, eu dormi escutando Sabão Cracrá e me deu um pesadelo do caralho. É, exatamente, não tem uma coisa... O ambiente da música é meio sombrio, mas não remete à guerra, não remete a nada. É uma bosta porque coincidiu os dois. Coincidiu os dois, aí agora eu ouço essa música e fica um negócio meio estranho, assim, mas deu uma bad. Pegou mais. É, foi estranho. Beleza, então fala o nome de novo da música que a gente vai soltar já. The Simple Joys of Maidenhood, Super Eternus e The Assembly of Shadows. Beleza, roda lá! We'll be right back. head resting on the pillow. Gateways towards Plutonian shores. Some are coarse, but downward pressure. So don't strain when opening valves. A simple choice of maidenhood. The red-eyed fox is on the prowl. Beleza, acabamos de ouvir The Simple Blues of the Jazz. Sono Eterno, Super Eterno. E... e agora o Outcast tem uma musiquinha aí pra gente? Eu tenho, cara. Fala aí, tenho... fala sobre... Primeiro fala sobre o que que... Não sobre o que que é a música, mas o que que te causa essa música. E por... Óbvio, né? O que te causa é o porquê você escolheu e depois você fala qual é a música. Uhum. Então... Essa música me deixa puto, mano. Só que, tipo, eu não fico bravo por ouvir ela. Ela motiva, ela me motiva a ficar mais puto ainda. Hoje eu tava... Eu tive um dia paia demais no serviço, mano. Foi uma bosta. Daqueles dias que você deseja nunca ter nascido. Daí eu voltando do trampo, eu tava com o carro do meu pai, porque... Sim. Daí eu tava voltando do serviço e eu comecei a ouvir essa música, mano. E comecei a pisar muito. Muito mesmo. E foi meio foda, tá ligado? Foi. Mas não é porque a música te animou, é porque não, você porque ficou eu fiquei puto. Pera, você já tá dirigindo? Meu pai. Bom, é meio que coisa da minha família, tá ligado? Tipo, pegar o carro comigo. É, tem que dirigir, pá, ficar bom motorista, eu sei que tem. Pode, pá. Daí eu voltando do trampo com o carro dele, eu pisei muito naquela bosta, cara. E qual música que estimulou essa merda em você? O nome da música é The Everlasting, da banda Volbeat. Everlasting, Volbeat. Uhum. Essa eu não conheço. Pros ouvintes saberem, esse podcast surgiu da ideia do Pedro de músicas... Pra não escutar dirigindo. É, eu sempre dou um exemplo de música desse tipo, inclusive vai ser a minha primeira, então, mas só a primeira. Então, como a gente tem o Alvin aqui na mesa e o João também não dirige, a gente resolveu colocar músicas que dão ruim, né? Exato. Mas vamos lá, qual que é o nome da música mesmo? The Everlasting, da banda Volbeat. Show! Bom, eu tenho duas músicas que ambas são por conta do carro. Que uma dá vontade de enfiar o pé no acelerador, a outra dá vontade de enfiar o carro no poste. E eu acho que eu vou primeiro com a música que dá vontade de enfiar o carro no poste. Por quê? Porque realmente é uma música bem depressiva. Deixa eu só confirmar o nome dela aqui. É uma música bem depressiva que me pegou, numa fase bem depressiva também. Que é do disco Sua Alegria Foi Cancelada, da Fresno. Nossa, velho. Que já é uma... O disco inteiro é uma depressão do caralho, né? Mas tem uma música lá específica que me deixa muito na bosta, que é Eu Não Sei Lidar. Então, vamos lá. Fresno, Eu Não Sei Lidar. Eu quero paz, cessar fogo, armistício, tanto faz. Olho pra trás, vasculho um canto escuro na memória. Me separarão de tudo que eu pude acreditar. Meus sonhos todos submersos num rio de lodo que não vai chegar no mar. Disseram que é pra eu aprender, me erguer, saber lutar. Só nunca me disseram contra o quê. Não. Eu não sei lidar. Vamos lá, Pedro. Ah, minha primeira música, eu já falei que é a típica música que eu não posso ouvir no volante, né? Acho que eu já falei aqui de Ties That Bind, do Alter Bridge, já falei de Speed Parade, do Snake Pit. E dessa vez é uma música que eu peguei de um jogo, do Hotline Miami 2. Que depois que saiu o Spotify eu consegui identificar a banda, que é uma banda chamada Carpenter Brut. E a música se chama Roller Mobster. Na verdade, todas as músicas dessa banda são desse nível, assim, que é um negócio fantástico, absurdo, que anima tanto, que eu acabo evitando até de escutar no carro. Mas é nessa intenção de acelerar pra um caralho, né? Pra cacete, porque o Hotline Miami você joga com um cara com máscara que entra num lugar e tem que matar todo mundo dos andares que você passa o mais rápido possível. Então meio que você sai fuzilando todas as pessoas na sua frente ao som dessa música. É um negócio fantástico, lindo, coisa de Deus, cristão, cidadão de bem. É uma trilha pra Carmageddon, você tá dizendo? É, digamos que... Eu vou poupar de comentários porque não seria um negócio mais good vibe do universo. Então vamos lá, nome da música de novo? Roller Mobster, do Carpenter Brut. Então rola lá. Alvarenga. Joe. Mano. tirando a maioria das músicas deles que dão ódio pra caralho, essa é que me dá mais ódio. Tipo o Pedro me empurrando agora pra perto do microfone. É só você falar perto, caralho. Você passa o som de um jeito e fala do outro. Mas... é do Matanza e é a Eu Não Gosto de Ninguém. Nossa. Que quando eu escutei essa música, eu tava muito puto e eu ainda não tinha escutado ela. E escutar ela me deixou mais puto ainda, tá ligado? Até subiu mais a voz agora. Tá que pariu. Soco o sentimento. Não, que então, sentindo. Mano. E até hoje eu escuto essa porra, eu lembro de quando. Eu lembro de quando eu fiquei puto e, tipo, sempre me deixa puto do mesmo jeito, tá ligado? Pode então é uma música que ficou marcada pelo momento. E ela também, você escuta ela, é puro ódio, né? Do, uhum. Aliás, uma curiosidade aí. Vocês viram que o Matanza voltou com outro vocalista, né? Sério? É, ele tá no... Eu acho melhor até. Assim. É, eles tiraram a parte menos ruim da banda, mais ruim da banda e colocaram... É que era uma parte muito característica, né? É verdade. Sim, mas você não sente falta. The você Rats, não sente falta. Né? É, mas só tá vivendo de Matanza, basicamente. Sinceramente, Matanza não é uma banda boa, não. Vai tomar no cu. E qualquer mudança que vier é vantagem. Vamos lá. É isso aí. É banda de churrasco de roqueiro, tá ligado? Eu não gosto de ninguém, Matanza. We'll be right back. Bom, já demos uma volta na mesa. Eu não sei exatamente. É difícil a gente contabilizar o tempo de podcasts assim, né? Mas, uhum, tipo, vamos supor aqui. Hoje a gente tem 5 pessoas. Nesse momento, então, a gente deve estar com seus 35 minutos de cast. A minha música tinha 4 minutos no máximo. Então, chutando 5 minutos cada música, assim, sabe? Então, Suede, novamente, está com mais uma música. Primeiro, por quê? Certo. Na segunda rodada, eu vou colocar uma música que, assim, tipo... Ela dá é uma música, assim, tipo, que me dá aquela coragem na hora que não podia ter coragem, tá ligado? Que é uma música, assim, tipo, com a letra extremamente bege. A letra é... Não. A letra, ela é explicitamente bege. E ela é forte, assim, ela é impactante. E, assim, quando eu tava muito na bad, eu ouvi essa música, assim, tipo... Vinha aquela coragem, aquele embalada com ódio e tudo mais, que não era uma coisa boa, né? Suede, eu nunca pensei que eu ia ter que chamar a sua atenção pra isso, mas fala um pouquinho mais perto do microfone. Mais perto? É, cara, porque... Já mas... é novidade a gente falando pro Suede tava... como fala no microfone. É. Eu pensei que tava ok. Não, mas agora beleza. Agora tá ok, agora tá bom. Beleza, tô mais perto agora. Então, hoje em dia eu ouço essa música de boa, eu curto tal, tá? Curto o álbum inteiro. Mas, assim, tipo, é uma música que, dependendo da época que eu ouviria, dava ruim, sim. É uma música pesadona. O nome dessa música é Broken, ela é até meio conhecida, ela é do Lund. Nossa, pensei que era do Cedar. Não, não é do Cedar. Não é do Cedar, cara. Eu falei, é do Lund. Nossa, velho. Nossa, a música me dá muita raiva. Não, é da raiva mesmo. Dá vontade de matar quem pede essa porra na rádio. Nossa, dá vontade na rádio. Matar quem pede pra você tocar o violão essa música. Também. Mas enfim. Broken de quem? Broken de um cara chamado Lund. Lund. Show. Bora. Some 41 show tonight? Hells yeah, man. Everyone's gonna be there. Yeah, it's gonna be dope, man. Let's go. Outcast tem mais um som pra nós. Ô, oh, eu tenho um som topzera, cara. Por que primeiro? Seguinte, essa música me dá duas lembranças. Uma boa, que quando eu comecei a trabalhar, eu fui pro serviço ouvindo ela. E uma que me deixa meio, tipo, por quê, mano? Que é quando eu voltei de férias, eu também fui ouvindo ela. Tipo, um ano depois. Então, tipo, meio que eu não consigo mais ouvir ela. Que é The Hell Song, da banda Sum 41. Caralho, muito da hora. Nossa, o cara pegou uma pá, cavou. Cavei. Tirou merda. Desculpa, brincadeira. Não, não foi formado. Ah, aquele hardcore American Pie da vida. Sabe uma música que me dá ódio? Cocorosse. Cocorosse é coisa linda, velho. Isso é lindo. Isso me dá ódio. Dá ódio. Dá ódio. Sou o José Afonso. Idiota. Ok, então vamos lá com... The Hell Song da banda Sum 41. Show. Bom, minha próxima música, vou causar polêmica aqui, momento polêmico. Lá vem os mamilo. É... Eu não sou a favor do governo atual. Ah. Preciso falar isso porque é algo que me dá, tem certas coisas que me dá raiva. Uhum. Na verdade, todo tipo de fanatismo me dá raiva, tanto Lula livre quanto Bolsonaro mito. Agora, como a gente, quem tá representando a gente é o Bolsonaro, eu não posso ficar falando mal do Lula, porque o Lula tá preso, babaca. Certo? Exato. Essa próxima música, então, é uma música que me deixa, tipo, querer enfiar o pé no acelerador, no talo, que é Sangue nas Mãos. Nossa. Do Dead Fish. Essa música... Essa música esvaziou um pouquinho, mano, o evento deles em Araraquara. É, exatamente. Então, me desculpa aí quem é fanático pelo Bolsonaro aí, mas essa música faz eu querer enfiar o pé no acelerador e às vezes enfiar o carro no poste também. Com razão, porque essa música é foda. Sim, Sangue nas Mãos, Dead Fish. A vida é uma canção infantil. A vida... Pedro, solta a lindona pra nós. Então, novamente, assim, eu não compactuo com muita coisa do governo atual, sabe? E uma música, a próxima música que eu escolhi é uma música que me dá ódio, mas, só que é mais por causa da questão da diferença de classe, da... Descaso, né? Do descaso, da impunidade e também, assim, do tipo, o pobre sempre se fode e muita gente bate palma pra situações muito filha da puta, tipo o que acontece no Rio de Janeiro direto, assim... óbvio, eu não sou a favor de traficante, essas coisas de bandido. Eu acho que tem que punir mesmo. Só que você passar num lugar fuzilando a população porque fala que tem bandido lá e quando se morrer inocente, paciência, é foda. Caralho. E essa música trata muito disso, da inocência de muita gente que vive em situação assim, principalmente das crianças. E a questão da violência direto, assim, tanto na mão do tráfico quanto na mão de polícia... que corrompida, sabe? Que simplesmente chega metendo bala e foda-se quem tá na frente, afinal de contas, pobre é só massa pra tá lá no meio de tomar tiro junto, né? E essa música chama Canção Infantil, do MC César. Foda. Senhora. Foda. Essa música ela é um negócio maravilhoso, é uma música linda. Desde a construção da música, né? Sim. De ter usado até contos de fada lá no meio. Quanto o clipe dela é muito bom também. Não, o 50% é o clipe. É, eu costumo ouvir só ela, porque se eu ver o clipe também, eu acho que dá vou mais raiva ficar aí. Muito fodido. É uma música assim, que talvez você não goste escutando a música, mas quando você vê o clipe é impactante pra cacete também. Então vamos lá, Canção Infantil, MC César. A vida é uma canção infantil. A vida... uma canção infantil. A vida é... Belas e feras, castelos e celas. princesas, pinóquios, mocinhos e... É, eu não sei se isso é bom ou mal. Alguém me explica o que nesse mundo é real. Tiroteio na escola, camisa no varal. O vilão que tá na história ou aquele do jornal diz. Porque as descobertas são letais. Os monstros se tornaram literais. Eu brincava de polícia e ladrão tempo atrás. Hoje ninguém mais brinca. Ficou realista demais. As balas ficaram reais, perfurando a ternite. Brincar, nós ainda quer mais o sangue, melou o pique. O final do conto é triste, quando o mal não vai embora. O bicho papão existe, não ouse brincar lá fora. Pois cinco meninos foram passear, sem droga, flagrante, desgraça nenhuma. A polícia engatilhou, pá, pá, pá, pá. Mas nenhum deles voltaram de lá. Foram mortes e disparos nesse conto sem moral. Já nem sei se era mito essa história de lobo mal. Diretamente no fundo do caos, trocando meu cais. No mundo de cães, humanos são maus. O fundo da maldade resulta da escolha que temos nas mãos. Uma canção infantil, a Vera. Mas lamento, velha, que a bela não fica com a fera. Também pudera, é cada um no seu espaço. Sapatos de cristal pisam em pés descalços. A Rapunzel é linda assim, com os pés do terraço. Mais célebre vem de Juliette, até a tartaruga aperta o passo. Porque é assim, tão difícil de explicar. Cirandinha, sirene, vem me enquadrar, me mandando dar meia volta sem ao menos me explicar. De Costa Barros a Guadalupe, 1 milhão de redes. Como explicar pra uma criança que a segurança dá medo? Como explicar que 80 tiros foi engano? 80 tiros, 80 tiros, vai. Carrossel de horrores, tudo te faz refém. Motivos pra chorar, até a bailarina tem. O início já é o fim da trilha. Até ali você percebeu que não era uma maravilha. Tem algo errado com o mundo. Não tire os olhos da ampulheta. O ser humano, em resumo, é o câncer do planeta. A sociedade é doentia e julga cura careta. Deus escreve planos de paz, mas também nos dá a caneta. E nós escrevemos a vida. iPhones, a fome, a seca. Os homens, os drones, a inveja e a mágoa. O dinheiro, a disputa, o sangue, o gatilho. Sucrilhos, mansões, condomínios e guetos. Tá tudo do avesso, falhamos no berço. Nosso final feliz tem a ver com o começo. Somente o começo, somente o começo. Pro plantio ser livre, a colheita é o preço. A vida é uma canção infantil. Veja você mesmo. Somos Pinóquios, plantando mentiras e botando a culpa no Gepeto. Precisamos voltar pra casa. Onde era feita, com muito amor. Onde era feita. Pro Bolsonaro, Alvin. Eu. Sim. Não, então, vocês estão falando. Começou tipo, bom. Eu não sou de direita, mas a música que eu escolhi, ela tá muito envolvida com guerra, cara, porque é de uma banda chamada Sabaton. Não sei se vocês conhecem que eles gravam. Sabaton é muito bom, velho. Então, pra caralho. E. Sabadão é melhor ainda. Sertanejo, né? Não, o dia mesmo. Quando alguém me apresentou essa banda, tipo, ela falou, cada música eles falam de uma batalha diferente e tal. E eu fui escutar a de um esquadrão brasileiro. Ah, eu sei qual que é. Smoking Snakes. Isso. E, mano, é a história de três soldados que restaram e eles acabam com uma galera alemã lá. E os caras acharam, eles estão fodidos. Ah, mas ó, veja bem. Você falou que não é da direita e tal, e a gente tá falando de um povo que tá acabando com nazistas, não, né? Então, mas eu tô falando de militares. Nazista aí, né? tem mais é que se fuder. Mas na guerra... os alemão acharam eles tão fodas que fizeram lápides pra eles, mano, em homenagem a eles. E o lema deles era... tanto é que é o refrão da música... Cobras fumantes, eterna será a sua vitória. E o lema deles mesmo é: hoje a cobra vai fumar. Então, sim, tipo, quando você fica puto e fala hoje a cobra vai fumar. Aí, ó, você acha que o ratinho não escutava essa batalha? Não, então. Só que nessa questão de. Em guerra, não é os caras, os bonzão que vão pra lá. São, tipo, você não é de direita. Foda-se, vai lá, você tá escalado. De qualquer jeito, o cara que tá lá tomando tiro e dando tiro não é o politicamente posicionado, é o cara que foi lá de... o bucha de canhão. Sim. Sim, mas nazista tem que se foder também. Pra caralho, pau no cu do nazista. Novamente, o nome da música e o nome da artista. Smoking Snakes, do Sabaton. Show, bora lá com Smoking Snakes, do Sabaton. Enfim, antes de terminar, eu queria colocar uma música. Eu queria colocar uma música que é boa pra lavar a casa. Em homenagem ao nosso grande amigo João, que tá aqui de fundo escutando a gente. Tá cagando pra gente, por exatamente. Ele tá, caralho, conversando com a novinha. Eye of the Tiger, João. We'll be right back. E chegamos ao fim de mais um LocomoCast. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês veem que a gente tá fazendo diferente as coisas. E a gente... mais pra frente, talvez, a gente comece a não agradar algumas pessoas. Isso é bom a gente deixar claro. Porque eu acho que existem muitas coisas que precisam ser ditas. Como eu falei do pau no cu do Bolsonaro aí. Também porque a gente falou muita merda no passado e a gente vai ter que rever algumas dessas coisas e trazer de volta. Exatamente. O tempo passa, nossos pensamentos mudam e mais pra frente a gente vai fazer um podcast sobre exatamente isso, ok? Como a gente disse, estamos sem um microfone, precisamos de um microfone. Então ajude a gente no PicPay. A gente acabou de fazer um investimento meio grande, então a gente não vai ter grana pra comprar mais um microfone. Quem puder nos ajudar no PicPay... valores a partir de R$1. Ajuda lá, já tá valendo. Vocês não sabem o quanto isso... Tipo... Vocês não sabem o quanto a gente se sente feliz quando vocês apoiam a gente, seja financeiramente, seja divulgando o podcast. Principalmente divulgando. E outra, R$1. O PicPay, quando o parça seu faz aniversário, eu acho que eles nem têm opção de R$1, tem de 3 pra cima. Uhum. Exatamente. Então nem no aniversário do seu parça você gasta tão pouco assim. Exato. Isso, ah, pô, mas quero dar mais de R$1. Dá 5. Ah, quero dar mais. Tem valor até 750 mil, cara. E não é brincadeira. Então, ajude a gente lá no PicPay, ok? E, além do PicPay, né, a gente tem um grupo no WhatsApp, que a gente sempre troca altas ideias lá. A gente até, né, já revelamos nossa logo ali, antes de vocês que estão escutando verem. Então, a gente bate altas... A gente troca altas ideias no nosso grupo do WhatsApp. Agora eu tô de volta. Tô trocando ideia. Tô de volta. Então, entra no nosso grupo do WhatsApp. Link no post. E que mais? A Zelda também? Se você não pode ajudar no PicPay, ajuda a gente divulgando. A gente tá no Spotify. A gente tá em absolutamente todos os agregadores, ok? Não vai ter desculpa pra você não recomendar pro seu coleguinha... Porque, o que tá acontecendo aí? Não sei, eu só vi alguém assim, eu já me precavi. Eu vi também o Álvaro virando de lado. Ah, tá. Nossa. Não vai ter desculpa pra você não apresentar pro seu coleguinha. Porque, tipo, ah, pô, mas ele não vai instalar o agregador de podcast. Beleza, ele tem Spotify, ele escuta música. Põe lá pra ele. Ah, tem um detalhe muito importante. Que nesse momento, nós já estamos publicando todos os nossos episódios no YouTube. Então tem mais essa questão, né? Tem gente que, pô, eu já vi gente que ouve podcast no YouTube. É estranho. Se tá no YouTube, nem é podcast. Pau no seu cu. O nosso vai ter só uma imagem de capa e áudio. Então não é vídeo, fica de boa aí. É só pra galera aí que tá acostumado a ouvir coisas no YouTube. Eu mesmo escuto muita coisa no YouTube. Então... não tem mais desculpa pra vocês não ouvirem o LocomoCast. E tem o YouTube Premium lá, que fica enchendo o saco, aquele pop-up o tempo todo. Quando você paga aquela bosta, você consegue escutar vídeos com o seu celular bloqueado. Exato. E outra, você tem um mês de... teste. Você tem um mês de teste. Se você quiser, se você tiver mais de um e-mail, Gmail, você tem, sei lá, 2, 3, 12... Você pode passar seu mês de teste também ouvindo Locomotiva. Exatamente. Olha que ouça maravilha. Ouça a gente no YouTube também. Além disso, vamos voltar com alguns podcasts. Temos podcasts aí já sendo lançados que vocês estão ouvindo. Outros não estão ouvindo porque, né? É lamentável? Não é lamentável, é porque não pode mesmo, né? Não tem pode, uma certa idade pode, que não pode não ouvir pode. Um trago com um Deus, né? Realmente. É verdade. E eu acho que é isso. Eu tô esquecendo de alguma coisa? Acho que não. Não. Não? Literativa voltando. Literativa voltando. Acho que é isso. Falou? Nós. Falou. Basta. É isso aí. Show. Cu. All my life, I've been good. Do what my mom and dad and God say I should. Go to church and Bible school to live by God's rule. So whatever people tell me that the Bible tells me, I will do. walk the halls of high school with my purity ring. Unlike those other girls, I got my morals in check. It was easy to do till I got a boyfriend. And pardon my French, but he's cute as heck. But I made a pact to keep my hymen intact, and Jesus and I are tight. Never learned about the birds and bees. I was taught to keep an aspirin in between my knees, 'cause the Bible says premarital sex is wrong. But Jason says that guys can't wait that long. I don't want to lose him to someone who'll do him. I need to figure something out. Well, there's a loophole in the scripture that works really well, so I can get him off without going to hell. It's my Hail Mary, full of grace. In Jesus' name we go to fifth base. Thank you for making me holy, and thank you for giving me holes to choose from. And since I'm not a godless whore, he'll have to come in the back door. Therefore, fuck me in the ass, 'cause I love Jesus. The good Lord would want it that way. Give me that sweet sensation of a throbbing rationalization. It's just between you and me, 'cause everyone knows it's the sex that God can't see. It's hard to be as pure as me, to resist the urge to lose my vaginal virginity, to wait until my marriage bed, to give my husband my unsullied maidenhead. So take your cock out, shove it in my ass, fuck me until you come. Oops, I mean, let's join our souls and unite our bodies and fly with the wings of God. Whatever you do, don't touch my clitoris. If you ring Satan's doorbell, God can't ignore this. And no prophylactics when you put it in, 'cause birth control's for sluts and it's a sin. I've emptied my bowels and laid out the towels. I'm ready for romance. Now I'm praying to the power that's the highest, but of all of my holes, this one's the driest. And we can't procreate if we anally copulate, and God's okay with sodomy, but only if you're straight. And I'm staying pure no matter what, so I'm okay with everything but, everything but, everything but. Whoa, fuck me in the ass, 'cause I love Jesus. The good Lord would want it that way. Give me that sweet sensation of a rock-hard rationalization. It's just between you and me, 'cause everyone knows it's the sex that God can't see. I do whatever the Bible tells me to, except for the parts that I choose to ignore, 'cause they're unrealistic and inconvenient, but the rest I live by for sure. So let's not talk about how the good book bans shellfish, polyester, and divorce, and how it condones slavery and killing gays, 'cause those parts don't count, of course. Let's cherry pick the part about losing my cherry and mine it for ambiguities and omissions to circumvent any real sacrifice, but still feel pious in my arbitrary parroted positions. And don't you dare question my convictions, and don't look closely at the contradictions. Just focus on a sacrificial crucifixion and have faith in its complete jurisdiction. It's the only way to measure if you're good or not, and in a debate just say to have faith, 'cause when up against logic it's the only card you've got. So close your eyes, take a deep breath, and fuck me in the ass, 'cause I love Jesus. The good Lord would want it that way. Give me that sweet sensation of an irrational rationalization. It's just between you and me, 'cause everyone knows it's the sex that God can't see. Yeah, my chastity belt has locks, but sometimes you need to think outside the box.